Só porque eu tô chique, sem limite, área VIP. Eles querem fazer igual. Só que o triste é que seus feed é igual seus kids. Não tem nada original. Todo mundo avisa que esse cara aqui sempre copia. Nada clique, esse é já o dono da parada. Você não é o rei de nada. No máximo, um rei dos piratas. Um rei dos piratas. Um rei dos piratas. Tipo o rei dos piratas. Hoje em dia você cria sua própria arte e não vale de nada. Tipo o rei dos piratas. Nesse mar da vida sempre vai ter alguém pra roubá-la. Tem que se jogar no mar, dentro de si mesmo, tipo se acertar. Com os seus demônios não dá pra pagar aquilo que nós vamos purgar. Ninguém é feito de borracha. Eu e meu time é assim que nós vive. Calejados de ser zoado pelos frustrados. Rap de anime pode ser cringe, mas pelo menos esse flow não é roubado. Tá me imitando e eu já tô cansando. Incrível que seu estilo é tudo menos seu. Quer cantar o que eu canto, andar com quem eu ando. Então muda logo seu nome pra eu. Antes de pagar de bar, rockstar, tipo dono da banca. Porque não tenta, sei lá, inventar os flow que canta. É tanta chupação da gringa que parece até piada. Chama isso de rap nacional. E os trap desses caras tão parecendo um meme. Copia, mas não faz igual. E daqui a pouco o Travis Scott tá batendo na sua porta, cobrando direito autoral. Eu não ligo pro seu carro importado, mano. Ligo bem menos ainda pra esse seu ego frágil. Tem coisa mais importante pra eu tá me importando. Tipo, sabe a diferença entre inspiração e plágio. Tanto MC querendo surfar no nosso hype, fazendo os nossos flows e usando 7 minutos de tag. Isso não é uma diss, mas se a carapuça serve. Só porque eu tô chique, sem limite, na área VIP. Eles querem fazer igual. Só que o triste é que seus feed é igual seus kids. Não tem nada original. Todo mundo avisa que esse cara aqui sempre copia. Nada clique, esse é já o dono da parada. Você não é o rei de nada. No máximo, um rei dos piratas.